Curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5555. 1025.45. Curva esquerda após executa, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 1208, transponder 5555. Correto, chama o pushback acionamento. Tá amarelo. Reduzindo a para 1.40 nós. O tráfego que procede na aproximação, um eco no 35 e descida para 3.90. É, decolou, está agora 3 milhas, mantendo 600 pés. 809, 500 pés via litoral, vai se afastar quantas milhas de horada? No máximo 10. 500 pés na escuta do controle, Guardião 09. 09, mantendo a escuta. O Gomo 094 estabilizado. Luna 094, completa a aproximação, torre 98, edição 95. 895, voo 90. Jona Transponder 0121. Clear the final, ILS X-ray, runway 10, report touch. Send to 2000, report established on ILS X-ray. Papão meu, Mike Serra Golf, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 080. Seu limite será a magnética 140 de Simbra. 080 por 140 de Simbra, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf desse mantenha 3.000 pés. 3.000 para ajuste? De altímetro 1.098. Copiou? 0121. Táxi 1-1-8-9-5. Você não chama táxi Vitor Fox Fox? Mike Serra Golf, reto uma navegação na proa de Duna, desça para 2.000 pés. Direto Duna, 2.000 pés, Mike Serra Golf. Luna 630, chame centro Recife, 12685, alternando no 2545. 2685, 6.30. 9.4. Pode retomar 170 nós, mais que você errou? Tá. Mike Serra Golf, vou na proa de Duna, está autorizado a sinal ILS Serviço na zero, reporte estabilizado. Já está na proa de Duna, vai reportar estabilizado a Mike Serra Golf, Mike Serra Golf. Trip 5595, parte 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi 5595. 61, complete final, contact tower 118-195. 118-195, thank you. Salvador Tower, good morning, Air Force 2561, establish all of our escorts, runway inside. Okay, 04-2561 and 81018, continue approaching. Stand by for landing clearance. Roger, stand by. Landing gear down. Rockets. Just for information, confirming your apron after the landing. Via IP apron on military base. Roger, Brazilian 42561. Do 1094, seu solo 3, chama solo agora 1209. 109, bom dia, bom trabalho. 1209, eu solo. Gol 1094. Gol? 1094, bom dia. Bom dia, gol 1094, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, gol 1094. Serra Golf, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 1895, com a torre grato, bom dia. Two 561, check landing gear, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Roger, clear to land airport, 2561. 1098, Léo ajuste, passe, índica quando lá 1895, a torre voo, 9648, boa tarde, bom trabalho. Salvador, 35951, contato com 70-70 no Delberto. Eu 5595 trip, tá autorizado até a saída do pátio 3, ajuste 1098. Até a saída do pátio 3, 1098, 5595. Ô, cordialíssimo, esse é papapá Romeu, esse é papapá Romeu, Mike Serra Golf, o ILS, trem baixado travado. Mike Serra Golf, ajuste 1098, reporta para mudança de regra. Sente para o externo, reporta. Aeronave da companhia que está livrando o pátio após ingresso. Sente a ausência da Juliette da passagem após autorizado do portão 4, voo 1095. Call. Aracaju approach 5595, observa o Boeing da Gol que ingressa via Juliette após o mesmo, táxi em frente até o ponto de espera da 10. Quando lá, 1-1-8-9-5 a torre. Dá visual com o Boeing da Gol, após a passagem do mesmo, e da, o ponto de espera, chama na torre 108-95, 3-5-5-9-5. Boa tarde, Gol 9-6-4-8, ponto de espera na 0. Mantém ponto de espera, Gol 9-6-4-8. Sim. Passando externo, cancela mais Serra Golf para Alma 7. Cancelado aos 39, com a esquerda base curta pela direita, reporta final Vitor, correção, Mike Serra Golf. Gente, base curta pela direita, tá, Mike Serra Golf. Repete sua ideia, outra forte, mais 5 horas. Uniforme, Tango, controle, acelera identificação. Hi-Net, cruzando 210 para o 1. Uniforme, Tango, ó, identificado, continue descida até o nível 0, reporte cruzando 085, uniforme, Tango. Cadê 085? Brasília Force 2591, clear taxi, Alpha, Juliet, India, on holding point, runway 10, 118-95 again. Alpha, Juliet. 1185 muito bom dia, 1648, autorizado a linha decolar pista 1-0, vento 1-40 graus 07 nós, voo 1-648. A linha decola no 0, gol 1-648. Victor Fox Fox, mantenha, aguarde. Mike Serra Golf, tráfego avistado, pouso autorizado no 7. Vento 140 graus 079, Mike Serra Golf. Autorizado para o Golf. Eu confirmo o pátio, Mike Serra Golf. Pessoal, após o pouso, seria o backtrack para a bata. Suficiente, livre à esquerda na Quebec e aguarda o Mike Serra Golf. Após o pouso, na Quebec e aguarda. Livre decolagem no zero, vento 140 graus, 089, gol 1648. Livre decolagem no zero, gol 1648. Trip 5595, ali mantém no zero. Ali é mantém na 1 no zero, trip 5595. Mike Eco Delta, inicia descida para 510. Mike Serra Golf Solo aos 4-3, livre esquerda, mantenha Quebec, aguarde. Victor Fox, Fox alinha e mantenha no 7. 140, a posição 3 para o posicionamento, gentileza. 5557 aguardando o contato radar. Ah, o uniforme Tango que modulou. Quem negar para referência de Salvador no 08. 5595, decolagem autorizada no 0, vento no 50 graus, 079, trip 5595. Decolagem autorizada da 10 para trip 5595. Afirmativo, quando possível, direto da Cajô. Apagou meu uniforme Tango, cruzando agora o 085, serviço radar terminado. Autorizado a livrar a frequência, descendo agora ao seu critério, autorizado a livrar a frequência para a coordenação local, uniforme Tango. Vitor Fox Fox, confirme, pronto? Decolagem autorizado no 7, vento 160 graus 069, Vitor Fox Fox. Aqui é com Delta, mantenha correção, autorizado o cruzamento da final da 0028 de imediato, Mike Eco Delta. Informo tráfego Papa 28 Alfa decolando da 7, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta, reporta 24 falando da final. Hotel Mike Vitor. Mike. Mike Serra Golf, ingressa pista 17, reporta livrando. Hotel Mike Vitor, segue o Sirius, reporta alinhado e pronto 17. 5595, saída da Elsa para o nível 200. Da Elsa 200, 5595. Controle Salvador, da 3198, bom dia. Então, 3198, bom dia, sendo identificação. Nessa fora nível 050, chegada Mari, QNH no 08. Afirmativo, identificou nessa fora 050, vai ser o Mari. 3298, bom, aqui deu contato com o centro, então, 3198. Sim. Estou olhando 20-8, Fábio. Vitor Fox Fox, mantenha me escuta. Azul 4207, desça para 2000 pés, autoestabilizado, sinal de elétrica, sem reporte, sinal estabilizado. 2000 chamará sinal estabilizado, 4207, tá azul. Autoriza a proa de Duna, 4207, voo do Cerro. Mantenha a chegada azul 4207. 07. Maria 7069, qual o POB? 5 no POB, livre acionamento para o táxi e decolagem com a torre. 11895. Serra Gol, frequência livre. Então, Xanem é 140 à direita via Índia, ponto de espera 11895, altímetro no 018. Taxi via Índia, 18, final de espera, Xanem 6130. Contra de Salvador, muito bom dia, Papatango Vitor, Fox Fox para transferência. Papatango Vitor, Fox Fox, mantenha a réia Xé, confirme as suas intenções de voo. Vera Cruz, mantendo a Xé, no meu pé, Fox. Gente, Vitor, Fox Fox, mantenha a réia Xé, meu pé, me escuta. Reporte para o da Barra. Reporte para o da Barra, Fox. Informa o tráfego, o helicóptero circuito 500 pés na perna do vento de helicóptero Dona 7. Gol no 648, chame agora o centro Recife, 1265, alterno 2545. 25, 2545, obrigado. Hotel Mike Vitor, decolado aos 49, suba restrita a 4 mil pés até contrato de controle de Salvador, hotel Mike Vitor. Hotel Mike Vitor, com 4 mil pés restrito, mantém escuta, hotel Mike Vitor, 2 Salvador. Hotel Mike Vitor, controle 208. 1208, hotel Mike Vitor. Controle, hotel Mike Vitor. Papá Romeu, hotel Mike Vitor, contato radar na decolagem, sob vetoração. Para possibilitar a sua subida, complete curva esquerda para o 1160. Esquerda, 1160, hotel Mike Vitor. Correto. Em caso de falhas, após cruzar o nível 2, 1-0, reassume navegação e voa direto à posição Motivan. Em caso de falha, 2-1-0, posição Motivan, hotel Mike Vitor. Correto. Informa o tráfego 12 horas, 6 milhas, 065 em subida Alfa Tango 72. Gente de tráfego, livre ascensão ao hotel Mike Vitor ou continua com a ascensão? Livre ascensão ao 430. 430, hotel Mike Vitor. Corregidor, bom dia, o Xenero 6140, no ponto de casão, estudando na. Pronto, mais um, está pronto. Xenero 6140, chamou pronto? Afirmativo, Xenero 6140, eu acho que mais. Mike Eco Delta, solo 5-1, né? Condições de ingressar no pátio evitando o sobrevoo da Oscar? Consciente, o fiscal do pátio reportou que tem muita terra devido à obra. O senhor tem condições de sobrevoar e para o pátio evitando a Oscar? Papa Romeu, hotel Mike Victor, compete com a direita agora na proa 180, ainda permanece o limite em caso de falha. Confirme para o hotel Mike Victor. Papa Romeu, hotel Mike Victor, compete a direita agora na proa 180, permanece o mesmo procedimento para falha de comunicações. 180, mesmo procedimento em caso de falha, hotel Mike Victor. 4207 estabilizou. Gente, 2795. 1895. Agora pronto. Condição de olhar e decolar sem parar, Xané. Aqui pista 10, vento 1960 graus, 089, Xané 6140. E decolagem que é possível, Xané 6140. Lima, confirma. Delon Lima, Tanco, Barreiras. Nível 125 direto, decolada 107, curva direita, restrito no mil pés no corredor Axé, controle 12080, torre 1895, aciona 55 no 4. Autorizado. Ativo, 2000, autorizado, final do XR, pode utilizar 3198. Hotel Mike Victor, tráfego informado anteriormente já ultrapassado em altitude, está distante do Rio de Salvador, 11 milhas sul, reassuma navegação e vai na proa de Motiva. Proa de Motiva, Hotel Mike Victor. Matango restrito no mil pés, somente no corredor Axé. Após, ascende para o nível 1. Sai, 5. Assino correto, parte POB. Vitor Fox Fox. Pule Matan. Logo 1094, muito boa tarde. Tente dar informação a Tito. Cono 094, autorizado Fortaleza, nível 370. Upper Zulu 19, aerovia. Decola da 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Frotin. Controle 1208, aciona 5574. Autorizada conforme Fortaleza, 370. Upper Zulu 19, alta plano de voo, declamos da 10, curva esquerda. É Momo Frotin a nossa saída. Com o controle 1208, 5574, código transponder, gol 1094. Colocar mais quase correto, chama pushback acionamento. Coisa quando pronto, gol 1094, muito obrigado. Zulu, Lima, Tango, ingressou na chama táxi. Xané 6140, decolador 54, controle 1208. Controle 1208, Xané 6140, boa tarde. Sur. Salvador, boa tarde, Oceania 140, cruzando 2500. 140, contato radar na decolagem, estou para o nível 250, saída pouca. Olha o Papa Romeu, aqui o Papa Mike. Prossiga. Está 7 milhas, até o 060, que eu estou no pés. Autorizado aqui no Papa Mike. Azul 4207, solo 56, livrar direito 1219. 219, livrando, 4207. O quilo Papa Mike autorizado 1000 pés até 8 milhas de Salvador. Se necessitar aproximar, informe anteriormente ao controle. Bono 621, portão 09, autorizado pushback, acionamento. Puxa de forma a deixar a entrada do portão 09 livre. Azul 4207, Alfa Juliette, portão 09, observe a nave da Gol, iniciando pushback no movimento. Alfa Juliette para o portão 09, paciente 09, que vai ter pushback na aguardagem 4207. A bordo, confirme a autonomia e tempo estimado de voo. Arrumando pelo Papa Mike, informa o contato radar perdido. Gente, o Júlio Matheus chama no total para ingresso, correção. Chama para ingresso, ou saindo do H da Bata, chama para ingresso no 7, Júlio Matheus. Siga. Marinha 7069. Direto para o Salvador. Gente, aventou o plano de voo completo? Matheus, uma notificação e o plano de voo para agora. Gente, aguarde coordenação com a Salesse, o Kilo, o Papa Mike. São 3198, visual com o campo. São 3198, torre 18895. 18895, ó. Trip 5595, chame centro Recife, 1251, alterno 3395. Agora centro Recife, 1251, alterna 1395, Recife 5595. É do Cité. Aguarde. 4207, prossiga. Confirma a autonomia pra nós? Afirmo. É, eu olhei aqui nos notãs, não tem mais aquele notã, né, das posições, ou continua valendo? Continua valendo para quem entra. Certo, procurei aqui nos nossos notãs, eu não achei ele, obrigado. Pedimento. Aquilo, Papa Mike, mantém espera sobre o setor, aguarde coordenação e vetoração para o sequenciamento, ok? Matheus, mantém espera sobre o setor. Bota alinhado e pronto, Zulu e Matão. 2545, Marinha 7069, aguarde para a decolagem do paciente. O Kilo Papa Mike confirma suas intenções, o desejo final do LSP é o procedimento completo. Logo 1621 com 184 a bordo, 4 horas 18, do galeão para o táxi. Qual alternativa? Sim. Alternativa? Galeão. Taxi autorizado, Gol 621, Fátima 1 Índia, ponto de espera 11895, altímetro 908. Obrigado, via Fátima Índia, ponto de espera 1095, Ah, inicialmente com curva, está curvando agora à direita, tem condições de a subida no local até 2 mil pés para iniciarmos a vetoração com a sua aeronave. No momento, o contato radar ainda perdido, não temos o contato radar com a sua aeronave, suba para 2 mil pés, aguardando vetores para final DLS X-Ray e também para o sequenciamento devido a tráfego Kilo Papa Mike. Estimativo, está subindo para 2 mil na vertical do ponto. Aguarde se passando a esteira de turbulência do Airbus. Autorizado, pistão 97, vento 150 graus, 08 nós, Zulu Lima Tango. Comenta 111 para Belo Horizonte, autorizado, nível 160, meu esquino. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída coral. Controle 120, décima 8, aciona 5523. No 050, que é legal no 08. Ótimo, 050, 018. Com a posição em carro, Gol 561. Autorizado, Gol 561. O 02 solo agora no 219, muito bom dia. Não, bom dia. Está na nave direita aqui da gente, na taxi. Professor, aqui é na direita, na taxi. Gente, 3198. 191, Galeão, 1 minuto a 4. Tá 3198, não escuta? Agora sim, não se escuta, 3198. 3198, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 3198. Tá 3191, Galeão, cópia? O Marinha 7069, decolado, direção do Rota Taché, curva direita. Tá visual com tráfego na decolagem da 17. Marinha 7069 ao 03, decolado, controle 1208. Controle 1208. Matei 2000, quilo Papa Mike. Gente, o quilo Papa Mike ainda negativo contato radar, voe na proa de Belo, aguardando vetores para sinal ILS cabeceiro no zero. Eu lembro a... Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Seguindo para o distrito naval, 500 pés na minha escuta. Já acionado, 01 no meio, está em direção, direção do Rota Xé, na sua escuta. Salvador, bom dia, Gol 21, ponto 0 no 0 ponto. O 1621, a linha decola 10, vento 160 graus, 109, Gol 1621. Aqui decola 10, Gol 1621. Acionado 0116. Afirmativa, acionado 0116. Marinha 069, mantenha 500 pés sobre o terreno, informa o tráfego, posição de 11 horas, a 1 milha, 1000 pés. O ultraleve avançado. Tá mantendo 500 pés, está visual com o tráfego. Gente. O quilo Papa Mike confirme quantos os procedimentos deseja realizar em Salvador? Somente há um procedimento elétrico em pouso ou novo procedimento? Princípio, um procedimento em pouso. Gente, mantenha a proa de pelo, aguardando vetores para a final. Pela proa de pelo. Marinha 069 no controle? Ó, Marinha 709, apenas confirmado o distrito naval, é o que fica próximo ao farol da Barra? Gente, reporte visual com o local de pouso, ainda mantendo 500 pés sobre o terreno. Maria 7069. Confirma o pátio para meio nível. Legal no 08. 3 mil pés no 08, torno 561. Chama a gente, chama o Metaxi 12 no 8, chama o Ciclo Delta. 100 mil pés, aguardando a liberação de subida pelo controle, uso Lula e Matango, assim que possível, faz o seu estimado de pouso. 100 mil Matango, mas eu não tenho pés ainda, dá em forma estimada. 08, bom dia. Barreiras ao 1640. Rede copiado. 1640, estimado de pouso, Zulu, Lima, Tango, ainda mantendo mil pés devido a tráfego, aguarde liberação do subir. Já não aguardo, Lima, Tango. Motores de São Paulo, bom dia, Golo 621. Golo 621, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, saída da El. 360 da El, no 621. Cometa 1-1-1, confirma 02 a bordo? Afirma. Táxi até a hotel. Quando não hotel, 1-1-8-9-5, torre, ajuste 1-0-1-8. Cometa 1-1-1, táxi até a hotel. Quando não hotel, torre 1-1-8. Decimal 9. Prólogo 1094, estamos em portão 4. 1094, número 2, aguardo. Aguardo, 1094. 1094, já está pronto? Totalmente pronto? Remontador fica somente, 1094. Então aguardo, sim. Movendo o finger agora, tem condições de imediato, 1094. De imediato inicia, agora 094 chama táxi. Gente, de imediato inicia, agora 094. Tira pro ideal da presente. Aguarde inicialmente a proa direta devido a tráfego, mantenha a proa 270. Temos um tráfego agora que decolou de Veracruz, também está mantendo mil pés nessa proa, então, e ficaria nessa posição de 12 horas. Mantenha inicialmente a proa 270, se possível será autorizado direto. Quem é que 270 na proa agora, levantando? Papa Tango, Vita Fox, Fox Controle. No 561, no separa 2 mil pés, autorizado a final do LSX, foi reporte final estabilizado. 2 mil pés, reporte autorizado, LSX, foi 1-0, bom, 561. Bom, 964, bom dia, senhora identificação, deixa para o nível 050, chegada a Mari, PNH 1-0-8. Bono 094, já iniciou? Iniciando, Bono 094. Papapa, Alfa, Bravo, Papá, o controle, acione a identificação. O Zulu Lima Tango autorizado a subir agora até o nível 125, apenas aguardando a proa direta do destino. Autorizada a subida até o nível 125, aguardando a proa direta. Mantém ainda presente proa. Quilo Papa Mike, vetores agora para o sequenciamento, interceptado final ILS X-ray, complete curva esquerda para o 240, limite localizador. Esquerda 240, limite localizador. Papá, papá, Alfa Bravo, papá, o contato radar estabelecido, 60 milhas nordeste do Verde Salvador, mantém o nível 100, cruzamento área terminal. Informo Ilhéus agora abaixo dos mínimos para a pousa. Gente, vou então agora na proa de bolso para interceptar a chegada. Reporte descida Alfa Bravo Papá. Proa de bolso para interceptar a chegada Volte. Alfa Papá, Alfa Bravo Papá. Zulu Lima Tango confirmando já autorizada a subida até o nível 125. Centro Matango iniciando a subida, está cruzando 1.300 pés, aguardando a proa direta. Gente, apenas esperando só cruzar 2.000 pés para livrar Vera Cruz e autorizar direto. Ok, após 2.000, proa direto, grato. Cliente, é 173 ou 73? 76, sente. Seres 1 no avião como número 2, ponto de espera 1.895, ajuste no 09. Isso foi, sente. Solo, gol 1.094, autorização para o saque. Sobre 181, autonomia 0330, alternando Recife. Saque autorizado, gol 1.094, direita via Índia, ponto de espera 1.895, ajuste no 08. Ajuste no 08, direita, ponto de espera 1895, gol 1.094, bom dia. Chama na Papá, Vitor Kilo Delta. A proa de Matão agora atingiu 2.000, vai aproar da presente a 301 para a barreira. Eita. Corpo 5.000, estabilizado, X-Ray 1.0. Gente, torre agora 108.5, bom ponto. 108.5, obrigado. Papá Romeu Kilo, Papá Mike, para interceptar a final do ILS X-Ray, compete com Vestina na proa 140, reporte final estabilizado. 40, reportará final estabilizado. Aguardando justamente. 08, aguardando livre, boa 561. Recife 1251, alterno 13395, bom dia. Bom dia. Gol 864, reduza 250 mais. 250, 864. Vento 170 graus, 109, vento aqui no Delta. Fecha a linha e mantém 35, vento aqui no Delta. Cometa 1111, decolado 14, controle 1208. Cometa 1111, controle 1208. Gol 1561, cheque o trem. Vento 1170 graus 109, pouso autorizado 10. Pouso autorizado 10, gol 1561, baixa 8 agora. Controle, cometa 1111. Cometa 111, contato radar na decolagem, saída coral, suba para o nível 160. Cometa 111, saída coral, subindo para 160. Gol 1094, após o pouso do companhia na conta final ali, mantém 10. Após a passagem do colega ali, mantém na 10, gol 1094. Estabilizado no localizador, Kilo Papa Mike. Então ele recebeu o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, prossiga. Estabilizado no localizador. Gente, completa a aproximação, torre agora 189. 099, decolagem autorizada, pista 35, pista aqui dentro. Oi, Papa Romeu, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, ajuste no 018, reporta externo. Reportador externo. Gol 1561, solo aos 16, ao livrar direito, 1219. 619, gol 1561. Solo, bom dia, gol 561. Fala 561, bom dia, Alfa Juliette, Politão 06. Alfa Juliette 06, 561. Pista 90, gol 0094, iniciando. Bom dia, ali mantém após a rolagem do gol, TAM 3191. De Coral. Comenta 111, autorizado pro de Coral. 8. 1208, Vitor Flores. Gol no 864, recusa 220. 220, 64. Controle, Vitor Kilo Delta, decolou na bomba, passando 800 pés na Ciscuta. Tente sair da bomba, suba para o nível 100. Bomba uma centena, restrito, confirme. Suba direto ao nível 100. Direto ao 00, Vitor Kilo Delta. Uno 094, decolado 18, controle 10 decimal 8. 1208, gol 1094, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1094. Cometa 111 no controle. Cometa 111 na escuta, prossiga. Confirmando autorizada a proa de Coral, confirme proa. Meta 1-1-1, proa de Coral. Confirma a proa que você tá mantendo, eu tô recebendo aqui a proa 325. 170 graus, 109, TAM 3191. Autorizado, decolado 10, TAM 3191. Oi, Kilo Papa Mike, passou externo. Kilo Papa Mike, confirme, toque remetido no 0, após curva esquerda para seguir direto para o Gré. Matilo, prossegue direto para pouso na cabeceira 17. Ciente, Kilo Papa Mike, aguarde pista livre, vento para check 170 graus, 109, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike. 64, desça para 2000 pés, autorizada a final de LSXO e reporte final estabilizado. Darei a final estabilizada, descendo para 2000. Cometa 111, foi na proa de Coral, da presente a proa ideal 220. Cometa 111, proa 220, Delta Coral. Controle, eu vou levantar agora, livrando a sua terminal. Gente, dá manter a minha escuta, Zulon e Metango. Sim, dá manter a sua escuta. 08, o TAM 3191. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191. TAM 3191, bom dia, o contato radar na decolagem, suba para o nível 340. Subindo ao 340, 3191, possibilidade de voar da Elda presente, tá? O TAM 3141, vetores, para possibilitar a sua subida e evitar tráfego, complete curva direita agora na proa 190. O 3191? Afirmativo, direita agora, proa 190, para possibilitar a sua subida e evitar tráfego. Afirmativo, direita 190, TAM 3191. Correto, em caso de falha, ao cruzar o nível 160, reassume navegação e voa direto Motiva. Afirmativo, caso de falha, 160, Motiva. Prossiga via corredor de reporte Paris e Victor Fox Fox. 2-1, curva à esquerda, porta final na 7. Porta da final, Zé. Chanel 6200, sem identificação, descartar o nível 050, chegada Mari, VNH1 no 0 no 8. Mari, descendo para o 50 no 0 no 8, 6200. Dado 3191 no tráfego que possibilitava sua subida na saída da El, está agora a posição de 3 horas 10 milhas, com tocando na ponta L, visando 080 e subida. Matheus da Ciência, 3191, porém não havia. Sim. Paralisado, gol no 864. 864, foi agora 1895. Em nível pouso, cabeceira 17, vento 180 graus, 149. Quilo Papa Mike. Quilo Papa Mike. Quilo Papa Mike. Tá 3191, está distante do Vértice Salvador, 10 milhas sul, resta uma navegação, vai direto Bridge. Manda o Bridge da presente, 3191, obrigado. Dia 2, gol no 864. Gol no 864, ajusta na 0 no 8, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 64. Kilo Papa Mike, solo aos 23, estacionar a parte do Graham, frequência livre, muito bom dia. Vitor, Kilo Delta, confirme proa. Mantendo a 300 na proa de barreiras, passou a posição Momo já. Afirmativo, conforme a autorização que nós temos aqui da torre, é Momo, Cogbo, após DCT. Negativo, foi saída Momo após DCT, senhora. Está aqui copiado aqui até. Gente, autorizado para prosseguir na proa de barreiras, vamos verificar com a torre, Vitor, Kilo Delta, grato. Tá ok. Ok, tenho sinalizado aqui na minha tela. Papa Romulo Zulu Lima Tango, chama agora o Centro Recife, 12685, alterno 2545. Chanel 6200, desça para 2000 pés, autorizado a final do LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000, livre final do X-Ray, reporte final estabilizado, 6200. Rumo 094, Chanel agora centro Recife, 2085, alterno 2545. Brasil, confia a secundária, 2545, confia na primária. Gol no 094, a secundária 2545. 2545 a secundária, e a primária, senhora? 1265. 2665. 1685, copiou? 2685, 2545, bom dia. Bom dia. Torceu o Delta Controle? Siga, Vitor Delta. Nós verificamos com a torre, a mesma apagou como o Cogbo DCT. No momento não tem problema nenhum para o controle, nenhum tráfego do setor a informar. Quando surgir alguma dúvida já com o controle, solicite anteriormente para coordenarmos a proa direta, ok? É, senhora, só que não foi pago a Momo Cogbo. foi pago o bombo direto, então não tinha dúvida alguma, ok? Mas tá ok, então tá voando aqui na proa de barreira, Vitor Kilo Delta. E eu tenho certeza que a autorização passada foi bombo DCT. Sim, será lançado para averiguações o Vitor Kilo Delta, graças pela informação. Ok. Caso 4807? Afirmativo, tem informação que está na presença do Santos Dumont. Autorizado Salvador Santos Dumont, nível 340. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótimo. Via Pêsulo 10, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme rota. 5014 no transponder, controle 1208. É o Leda Motiva, Pêsulo 10, Mato Luz, Sabacena conforme. 5014, 208, chamaremos pronto para fugir do acionamento. Azul 4207, contentamento correto, pressão. Sala, Gol 1864, lembrando, a foco pronto. Gol 1864, boa tarde, autorizado Alfa Juliette 0405 ao portão, corrigindo. 05 ao portão do Gol 1864. Alfa Juliette para o 05, é o Gol 1864. Contrário, pode liberar a extensão de velocidade ETAP para o 1962? Confirme. Liberação de velocidade ETAP para o 1962? Está liberado o 1962. Obrigado. Juliette, Vitor Charlie, confirmei, faz o pitch aqui da cola, bom dia. Aguarde cópia. Gente, Juliette Cessane, aguarde cópia para corredor forte. Gol 1162, vou ir na proa de Duna. Proa de Duna, gol 1162, obrigado. Controle, visto foco visual, Paripe, corredor não ingressou no corredor Interlagos. Gente, mantenha a proa da rotatória, aguarde para chamar a torre. Guardando para chamar a torre, visto foco. Estabilizando, spray da 1-0-6200. Gente, torre agora 18-95, achando 6200. 18-95, ó. Gol número 62, desça para 2000 pés, autorizado a final do LS X-ray, reporte final estabilizado. 2000, autorizado X-ray, porta final estabilizada, gol 62, confirmada 28, né? Afirmativo. Claro. Azul 4082, desça para o nível 050. 050, informa que devido à redução vai passar uma área de 1140, ok? Afirmativo, sem problema. Claro. 08. Teve pouso 90 com 1098 no altímetro 6200. Controle 1208.